Ai, ai. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. Bom, mais um episódio aqui que eu tô gravando. Eu acho que eu vou fazer uma série de episódios assim. Eu tô gravando aqui com meu celular dessa vez e eu tô aqui sentado no sofá da casa da minha avó. Não tô gravando, não tô com meu notebook, não tô com o meu. Não tô com o microfone, só meu celular e eu, assim como foi a origem do meu podcast. Putz, eu tô sempre me perdendo na linha. Vamos lá. Eu tava no último podcast falando sobre fazer podcast de forma simples. E eu não tô fazendo esse podcast só pra mostrar que dá pra fazer, mas é porque realmente eu tô bem desanimado, tô meio mal, então eu acho que eu vou começar a fazer mais podcast só pra poder. Me expressar mais e também colocar um pouco da minha angústia para fora, de uma forma em que eu possa falar das coisas que eu sempre quis falar, mas eu não tive tanta oportunidade, nunca tive como falar sobre. Talvez eu consiga converter isso em forma de trabalho e assim, é trabalho que eu falo, em caso algo que eu realmente queira fazer ali, colocar minha alma, vamos dizer. Como o pessoal fala, colocar alma, colocar seu sentimento naquele trabalho. E creio que eu faço isso nos meus podcasts porque é como eu sempre quis fazer algo tipo misturado mesmo, só que também colocando uma dosagem de conversa, etc. E assim vamos seguindo. Porque é muito melhor você fazer algo que não tem muito roteiro. Que você tá, pelo menos pra mim, né? Depende do podcast que você vai fazer, mas se você quer só colocar sua coisa pra fora, cara, só pega o celular e faz. Só pega o celular e faz, pega um microfone, compra um microfone de lapela se você não quiser ficar segurando o celular, ou vê um gravador de voz usado. Tem uns que é R$ 100 às vezes na OLX, tem uns que é R$ 100 na AliExpress. A qualidade eu não sei porque eu nunca testei. Eu tenho vontade de comprar um gravador de voz para não ficar ocupando espaço do meu celular só com áudio, até porque aqui salva em OGG e o OGG ele tem uma qualidade um pouco melhor que o MP3 e consequentemente vai ocupar mais espaço. Eu tô aqui também falando, tá, cara, eu tava escutando, hoje é o quê? Dia 8 de julho, cara, já faz uns, vai fazer 4 anos que Chester Bennington da banda Linkin Park se suicidou. Ele vai fazer 4 anos que ele morreu. Dia 20 de julho. Acabei confundindo 4 anos com o dia, a data, enfim. Cara, eu tinha um texto que eu vou ler depois. Eu vou fazer até um pequeno short, vamos dizer assim, um episódio bem curto, lendo esse texto com algumas adaptações, falando sobre a morte dele. Cara, eu não entendo direito como é que foi esse. Como é que foi a motivação direito para ele ter se matado. Até hoje é uma incógnita, ninguém sabe. Mas todo mundo. A gente já sabia que ele tinha histórico com drogas. No caso, ele era. Ele no começo, bem antes dele estar no Linkin Park, ele consumia muita droga, bebidas, etc. Ele tava saindo do vício, né? E ele sempre, ele também teve abuso, sofreu abuso, pelo que eu sei da história dele. E, cara, ele sempre foi uma pessoa que, pelo que eu também já olhei, já acompanhei em 2010 por aí, o cara teve a ideia de ir pro Haiti para ajudar o pessoal lá, junto com a banda e tudo mais. Ele fez uma música especificamente só para poder quem comprar aquele álbum todo aquele álbum vai ser doado pro Haiti. Era uma página na web específica só para você comprar aquele álbum e todo o dinheiro daquele álbum ia ser doado para Haiti. Obviamente que o país, obviamente que assim, não ajudaram, não foi uma ajuda tão grande, até porque, grande que eu falo assim, no sentido de ajudar o país todo, mas ajudou uma parte da população. Depois eles fizeram o LP Recharge, o Linkin Park Recharge, que era um jogo que falava justamente sobre fazer uma crítica, né, do avanço tecnológico. Como as pessoas estavam sendo. Algumas pessoas estavam sendo transformadas em robôs e esses robôs estavam oprimindo os seres humanos, etc. E esse jogo também tinha uma ação que era justamente todo o dinheiro gasto nele iria ser convertido para ações benéficas, principalmente no Haiti também, que era levar energia para as pessoas. E tinha uma página que mostrava que eles conseguiam lá colocar placas solares em algumas casas, umas placas bem pequenas, umas casas bem simples, que, tipo, cara, às vezes é um equivalente a um barraco de favela, cara. Aquilo ali é uma casa de uma pessoa num barraco de favela aqui que a gente vê. Sabe, aqueles barracos de madeira, qualquer coisa, qualquer faísca, vamos dizer assim, causa um incêndio, etc. Isso pra mim foi, tipo, foda pra caramba. Porque era, algumas coisas foram até do bolso deles, né? E tipo, putz, ver toda aquela ação que eles tinham, e o pessoal começou a criticar muito a banda por conta disso, né? Que eles estavam indo para um gênero mais pop por aí, e depois eles fizeram o... Eu até esqueci o nome do álbum, eu não escuto muito ele, mas é um álbum que eu não parei para olhar ele por completo ainda, então não tem um, eu não lembro direito. Haunting Party, eu lembrei, é um álbum que é muito, muito rock pesado, parece o Linkin Park do passado, né? Assim, um negócio muito rock, um rock foda mesmo, sabe? Aí depois veio o One More Light, né? Que aí o One More Light foi o álbum que todo mundo criticou porque colocava muito efeito de Almas Skills, etc. Eu até não curti muito o álbum no começo, mas depois eu parei para analisar letra por letra, cara, e muita coisa me tocou profundamente ali, em algumas coisas, e eu simplesmente, depois que foram lançando os clipes, os áudios oficiais, etc., quando foi no dia que lançou a música Talking to Myself, justamente nesse dia que lançou, 20 de julho de 2017, foi quando o Chester se matou. Foi meio que um timing certo, eu não sei se foi o clipe, eu não sei dizer se o clipe, ele tipo, cara, vou esperar o clipe lançar, quando o clipe lançar eu me mato. Ou ele tava muito mal no dia, ninguém sabe disso, era que foi encontrado bebidas, foram encontrados remédios no quarto dele lá, e ele se enforcou com um cinto. Foi muito pesado para mim. Eu lembro desse dia perfeitamente. Eu tava no computador e eu tava fazendo trabalho da escola. Eu entrei no Facebook para dar uma olhada no que ia lançar o clipe, né? E a gente não sabia qual seria a música que ia ser lançada. Tava todo mundo no hype. E junto com o lançamento do clipe tinha o pessoal falando que o Chester tinha se matado. Aí eu fui no G1 e no G1 tinha estampado a foto do Chester lá, dizendo que ele tinha falecido. Eu lembro que eu dei um grito muito grande dentro de casa. Eu comecei a ficar desesperado porque, ah, mas você era fanboy de famoso, não sei o quê, pagando pau, etc. Não, cara, mas ele tem uma certa importância para mim, meio que ínfima, né? Que uma importância indireta. Mas assim, o cara me ajudou de forma indireta com as letras dele. Até hoje me ajuda. Tem muita coisa que as músicas do Linkin Park e muitas músicas do Chester, que as letras que ele só ele canta, que me toca profundamente, cara. É muito, são músicas bonitas se você parar para olhar. Tem cara, na época tinha um cara cheio de frescura que fala que, ah, porque Linkin Park é ruim, negócio de hipnose, não sei o quê. Cara, se você só quer fazer guerrinha de banda, ou se você é o Raiz que pegou a banda desde o começo, olhou as demos, etc. Então só não escuta, cara, mas ficar criticando, cara, só porque ele fez algo que não tá no teu estilo. Mas se você parar pra olhar a letra das músicas, cara, é um negócio muito foda. Tem uma teoria de que ele meio que já tinha plano de se matar. É uma teoria muito forte isso, mas não é comprovado. É só uma teoria de fã. Que os álbuns tinham músicas específicas que, se você for juntando até o último álbum que lançou, que no caso foi o One More Light, tirando o a versão ao vivo, você consegue ter meio que indícios de que ele já estava se despedindo faz um bom tempo, né? Que ele estava fazendo uma passagem ali, e a última música do e alguma última música ali do One More Light seria a carta final, ou o trecho final dessa, entre aspas, carta, né? E daí ele se matou, né? Por conta da depressão, por conta que ele mesmo deu uma entrevista na última vez, que é a última entrevista dele, ele falando que tinha coisas na cabeça dele que não estavam muito legais, que não tava legal ficar dentro da cabeça dele mesmo. E eu entendo, tô entendendo isso perfeitamente, que minha cabeça também não tá legal e que realmente não tá muito bom, tá? Quando eu paro para meditar, quando eu paro para pensar coisas que eu já fiz, coisas que estão rodeando minha cabeça, o excesso de futuro que eu tenho, com coisas que eu já fiz, preocupado que isso vai me afetar no futuro, preocupado também com agora, é muita preocupação que tem, é uma carga muito pesada, fora coisas do passado que vem à tona do nada, é como se fosse um transe que minha mente fica. Às vezes eu tô ajudando minha mãe, eu tô lavando a louça, às vezes eu tô lavando o banheiro, ou fazendo qualquer outra coisa de tarefa da casa para arrumar, e eu começo a fazer as coisas num ritmo mais lento, e isso é justamente minha cabeça já entrando no transe de eu mergulhar nessa profundeza de coisa ruim que acaba vindo à tona e eu não consigo sair direito. Só me dou conta quando vem alguma coisa que dá um choque em mim, assim, nesses pensamentos eu acabo indo pro mundo real novamente. E às vezes eu penso, cara, eu não vou negar que eu já pensei em suicídio, até hoje vem esse pensamento. Às vezes até eu faço uma piada que é o seguinte, que como é que se fala? Quando me perguntam sobre o porte de armas, eu acho que é uma frase mais ou menos assim. Eu sempre mudo o rumo dessa frase, sempre muda de acordo com o que eu falo. Eu nunca lembro dessa frase perfeitamente. Mas assim, sobre o porte e posse de armas, você não precisa se preocupar se eu vou dar um tiro na pessoa. Você precisa se preocupar se eu vou dar um tiro na minha cabeça. É basicamente isso que eu falo. Porque realmente, eu não me. Cara, me cortar eu não consigo. Eu também penso em muitas coisas, eu penso no futuro, penso no, nas coisas que eu vou parar pra, que eu vou parar de ver, penso nas coisas que eu não vou acompanhar. Cara, eu gravei podcast com o Thiago Carvalho, que é um dos caras que eu mais escuto, um dos caras que eu mais escuto do Saco Cheio TV, junto com o Arthur Petri, foi um dos caras que também me ajudam indiretamente, né? Junto com. Teve o legado lá que o Chester deixou muitos ensinamentos e tal. Eu vi entrevistas do cara, via muita coisa dele. E tem o Thiago Carvalho, tem o Petri também, que abordam esses assuntos de depressão, suicídio, porque os caras já sofreram com isso. O Petri mesmo já falou que já pensou em se suicidar tal. Ah, mas tu também é fanboy dos caras, não sei o que e tal. Não, velho, são caras que eu acompanho há uns 2, 3 anos e admiro, e a cada dia os caras evoluem. Falam umas coisas muito foda, sabe? Que se você parar para extrair lá, por mais que eles façam piada, se você parar para extrair aquilo ali que eles falam, tem uma coisa muito boa no fundo, tem um significado legal. Às vezes é só besteira mesmo para fazer a gente rir, mas é porque é entretenimento, os caras gostam de fazer a pessoa rir. Obviamente que eles vão falar de assunto triste o tempo todo, né? E eu não consigo, cara. Eu já tentei. Eu não vou negar que eu já tentei. Eu já tentei me cortar, mas eu não consigo. Quando eu peguei uma gilete, não, um estilete. Quando eu toquei a lâmina, tô até me sentindo agoniado agora. Quando eu toquei a lâmina na minha pele, meu pulso começou a latejar. Eu não consegui. Simplesmente latejou. Eu falei, cara, só larga isso aí. Meu corpo falou, larga, larga, larga isso aí. Larga, não quero que se encoste em mim de novo. Tanto que quando eu lavo faca peixeira, qualquer coisa assim. Meus pulsos ficam latejando. Porque é justamente como se fosse um alerta, sabe? Entende? E tem vez que eu acordo, só de eu acordar, eu falo, cara, não tô querendo viver hoje, não quero mais seguir minha vida, eu acho que é melhor tá bom por aqui. Quando eu tomava um remédio controlado, eu tomava um remédio que era muito sono, que era deixava sonolento. Era um. Acho que é, son, é, vamos dizer, sonífero, né? E eu ficava muito. Eu tomei várias doses dele, tipo, de uma vez. Eu ficava só grogue. Eu não conseguia ter o sono profundo, né? Que era tipo, dormiu, morreu. Sabe? Dizem que esse remédio em quantidade grande você acaba falecendo. Eu tomei quase uma cartela inteira, cara. Tomei acho que uns 4 comprimidos de uma vez. Não sei se era porque o comprimido era 2 miligramas. Eu já cheguei a tomar um de 34 miligramas. Na época, mas o meu neuro pediu, falou, fez uma carta lá e disse que era para o psiquiatra trocar por uma dosagem menor. Porque na época que eu tomava, eu tinha 17, 18 anos por aí, hoje eu tenho 20. E era uma dosagem muito forte para a minha idade. E até hoje, às vezes, eu sofro as consequências. Eu fico muito sonolento, às vezes do nada. É um dos efeitos colaterais que dá na pessoa. Dá uma abstinência até hoje, fica batendo a vontade de tomar essas merdas que eu parei de tomar faz muito tempo. Não me deixou legal, não me trouxe lembranças boas. E eu tentei, mas eu não consegui, eu só fiquei grogue. Meus pais esconderam os remédios, etc. Porque notaram que eu tava, não tava bem. E notaram que eu já tava tentando fazer. E eu discutia com a minha mãe, etc. E é sério, cara. Às vezes eu penso, simplesmente, e se armas fossem acessíveis, sinceramente, se eu pudesse comprar um, eu dava um tiro na minha cabeça, cara. Mas eu não faço isso por pensar no, nas outras pessoas e pensar no que eu posso perder. Juro, já pensei muito isso. Até hoje esse pensamento vem na minha cabeça. Ultimamente tá vindo também, mas eu medito, eu tento desfocar desse pensamento, mas é um demônio que fica na minha. Demônio que fica na minha cabeça. É umas coisas muito ruins que me consomem de um jeito que eu não entendo, cara. Eu tô fazendo isso, eu tô fazendo podcast justamente para poder me expressar, para poder colocar para fora tudo, tudo, tudo que eu tô sentindo, para poder também não só quero falar de tristeza também aqui, não só quero falar da minha depressão, obviamente que vão vir podcast com assuntos melhores. E se você não gostar, cara, desse DD eu tá falando disso, cara, é só você se desinscrever do canal, do Telegram, desinscrever do meu canal do YouTube e desinscrever do meu feed, dos agregadores, é simples. Tá, eu não vou ficar me moldando ao que os meus ouvintes querem, eu não vou ficar me moldando a futuramente, se eu conseguir algum patrocinador ou alguma parceria, eu não vou ficar me moldando ao que essas pessoas querem, cara. Porque é eu e eu, entendeu? Ninguém me ajudou nessa merda aqui. É certo que tem um apoio de pessoas, né? Mas ninguém aqui. Que vai mandar eu fazer podcast no estilo tal, que é pra fazer sobre coisa tal. Se for sugestão, eu até aceito, mas como se fosse num tom de mandar. Cara, quem é tu, sabe, pra ficar mandando eu fazer naquele estilo? Quem vai ser você? Teve um cara que falou: mano, esse teu sotaque é uma bosta. Esse teu sotaque não sei o quê. Cara, eu sou nordestino. Tá, tem muita gente de fora aí, São Paulo, Rio de Janeiro, não sei outros países aí. Países? Porra! Aí é foda, né? Não sei outros estados aí que tem preconceito com o pessoal do Nordeste, mas principalmente a parte de São Paulo tem muito preconceito. Mas eu vou fazer o quê, cara? Se não quer ouvir, é só não ouvir. Eu vou fazer o quê? Eu vou neutralizar meu sotaque porque você tá achando ruim meu sotaque? Cara, eu falo com gente já foi quando eu trabalhei de call center, falava com gente do Rio de Janeiro, falava com gente de São Paulo. Tem uma cara que quando sabia que era nordestino, desligava. Só dói, de certa forma, você ser rejeitado só pela forma que você fala, dói, sabe? Um pouco. Mas depois eu tô um pouco me fudendo. Eu não choro nem nada, não vou na net fazer textão. Mas é simples. Se você ouviu minha voz, a partir do momento que você não gostou da minha voz, você fecha o podcast, você tira o podcast do seu feed, você exclui o episódio e só, cara. Tá. Eu falo: ah, mas tu tá chorando por isso? Não. É porque é incrível a lógica desses caras de criticarem você por ser você e tipo, continuar acompanhando. Sabe? É muito ilógico isso. Sabe? Eu não consigo. Já tentei. Já quis neutralizar meu sotaque, mas eu não quero. Sabe? A minha essência é da onde eu vim. Eu até zoo às vezes. Eu faço, eu até imito mais um sotaque carregado de nordestino. Naquele nordestino rochedo. Sabe? Não quero saber, cara. Tá, eu sinceramente tô aqui fazendo o meu e tipo, pra mim foda-se, sabe? Se o cara não me ajudou em porra nenhuma, aí chega pra falar disso, aquilo, cara, com crítica construtiva também existe, né? Isso é fato. Mas quem é os caras que critica para saber da onde o cara é o cara quantos cara já passou, o que é que o cara já se fodeu para poder fazer o negócio? Às vezes o cara passando por um momento mó merda e os malucos vêm só pra criticar, tá ligado? Às vezes tem trabalhos que você faz que surgiram de momentos ruins da sua vida, que você se inspirou, tirando, você extraiu uma coisa boa daquele momento ruim que você teve. Tipo, aquele seu, sua raiva, aquela sua tristeza, aquela vontade de chorar, tudo aquilo ali se transformou num trabalho seu. Mas aí você vai e pega e transforma aquilo ali numa coisa boa. Aí chega um filho da puta e vai te criticar. Tá ligado? Isso é o que é uma merda. Isso é o que é uma merda você trabalhar com internet. É isso que dá uma merda você trabalhar com público. E principalmente agora, tá tudo muito chato, cara. Ninguém hoje em dia sabe consumir um conteúdo e dizer assim, porra, é assim que esse cara vai fazer esse conteúdo e esse cara não vai mudar, e depender do que eu fale. Mas não, o pessoal acha que. É, como o pessoal vive numa bolinha de mundo das fantasias, o pessoal vive numa bolha de sempre se moldarem de acordo com o que elas falam, né? Não sei como é que é a realidade, porque eu já conheci pessoas que têm minha idade, mas parecem uma criança. Até eu tenho uma mentalidade infantil também, mas assim, eu sei separar que o mundo tá aí, o mundo é cruel, o mundo é uma merda. Pessoas são quando elas estão na ganância, elas são um lixo de pessoas, sabe? E daí, porra, eu acabei me perdendo no que eu falei agora, cara. O ódio agora foi tão grande que eu não consigo lembrar agora. Eu não sei nem o que eu tava falando mais. Não sei, não sei, não sei mais. E é isso. Esqueci agora. Foda-se, né? E, bom, basicamente é isso, cara. Eu vim aqui, eu falei, vim falar do Linkin Park, da morte do Chester, da depressão, etc. Eu não tenho mensagem nenhuma para passar com esse podcast, eu só quero botar para fora mesmo o que eu tô sentindo de certa forma. Tá. E, cara, eu vou fazer algo futuramente falando sobre, eu vou querer fazer algo mais foda futuramente com o que eu tenho aqui, com um negócio muito bom, umas ideias que eu tenho anotado aqui, né? E se eu conseguir aplicar bem aqui essas ideias, com certeza vai ser uns podcasts muito foda, vai ser uns podcasts com trilha sonora, vai ter um roteirinho e tal, mas vai ser algo, ideia minha, tá? Não vai ser, como eu falei, tem um papo aleatório, mas também o podcast vai ter sua parte séria, tá? Aí você faz o balanço, você escolhe o que é que você quer ouvir, beleza? Então, é basicamente isso, é como eu tô me sentindo. E não tem muito o que falar aqui, cara. Apesar de que já deu o quê? 23 minutos podcast. Acho que eu falei bastante até. Fiz um speedrun de como falar muito sem. Com pouco tempo de podcast. Porque um podcast geralmente é de 15. Hoje em dia, né? Antigamente um podcast é de 30 a 1 hora. Hoje em dia tem podcast de 4, 5 horas. Já vi podcast de 24 horas de duração. Puta que me pariu, velho. Que é minha mãe. Perdão. Mas é incrível como o podcast hoje em dia tá ficando uma merda. Vai ficar saturado. Eu tenho certeza que vai ter a seleção natural. Que vai ter os podcasts que vão ficar e vai ter os podcasts que vão sumir. Que é muito bom embarcar na onda, cara, de podcast. É muito bom embarcar na onda do que tá rolando por aí. Mas fazer por prazer, fazer por querer fazer mesmo, porque tipo, vai ser foda mesmo. Você quer fazer aquilo ali porque você gosta? Eu duvido muito que vai sobrar os que gostam de fazer porque gostam. E é isso, velho. Fui. Não sei o que faço. A minha vida é uma luta sem fim. Me sinto no espaço, o